Fecheiro 88, capítulo 53. O ouro do francês. Encontramos Jocasta Cameron Innes no banco da janela do seu aposento, vestida com a sua camisa, com as mãos e os pés atados com tiras de lençol e com o rosto absolutamente vermelho de fúria. Não tive tempo de prestar mais atenção ao seu estado, pois Duncan Innes, vestido para a noite apenas com a sua camisa, estava caído de borco perto da lareira. Corri, ajoelhei-me ao seu lado imediatamente, procurando-lhe o pulso. Está morto? O major espreitou por cima do meu ombro, demonstrando mais curiosidade do que comiseração. Não, disse eu sucintamente. Tira as pessoas daqui, está bem? O quarto estava apinhado de hóspedes e criados, todos a discutir ao mesmo tempo acerca da recém-libertada Jocasta, a especular e, de um modo geral, apenas a atrapalhar. O major pestanejou diante do tom categórico da minha voz, mas retirou-se sem objeções para lidar com a situação. Duncan estava claramente vivo e um exame apressado não mostrou qualquer ferimento, além de um grande galo atrás de uma das orelhas. Evidentemente, ele fora golpeado com o pesado castiçal de prata caído a seu lado no chão. Tinha uma cor horrível, mas o pulso estava razoavelmente bom e respirava regularmente. Abri-lhe as pálpebras, uma de cada vez, e aproximei-me para lhe examinar as pupilas. Elas fitaram-me de volta, vidradas, mas do mesmo tamanho e não anormalmente dilatadas. Até agora, tudo bem. Atrás de mim, o major colocava em prática a sua experiência militar, dando ordens com uma voz digna de um desfile militar. Como a maior parte dos presentes não era constituída de soldados, o efeito era limitado. Jocasta Cameron estava a exercer um efeito muito maior. Liberte das suas amarras, ela cambaleou através do aposento, apoiando-se pesadamente no braço de Ulisses, dividindo ao meio a multidão como as ondas do mar vermelho. Duncan, onde está o meu marido? Perguntou ela incisivamente, virando a cabeça de um lado para o outro com os olhos cegos e enfurecidos. As pessoas davam-lhe passagem e ela alcançou-me em poucos segundos. Quem está aí? A sua mão girou num arco diante de mim à procura de posição. Sou eu, a Claire. Estendi o braço para lhe tocar na mão, guiando-a para se agachar ao meu lado. Os seus dedos estavam frios e trêmulos e tinha profundas marcas vermelhas nos pulsos por ter sido amarrada. Não se preocupe, o Duncan vai ficar bem. Ela estendeu a mão, querendo constatar por si própria. E eu guiei-lhe os dedos até à garganta dele, colocando-os na grande veia que via a pulsar no seu pescoço de lado. Ela emitiu uma exclamação e inclinou-se para a frente, colocando as mãos no rosto dele, delineando as suas feições, com uma ternura tão ansiosa que me emocionou, sendo tão contrastante com o seu comportamento autocrático normal. Eles golpearam-no. Ele está muito ferido? Creio que não, assegurei-lhe. Só um golpe na cabeça. Tens a certeza? O seu rosto virou-se para mim, o senho franzido, e as narinas sensíveis alargaram-se. Sinto o cheiro de sangue. Com um pequeno choque, percebi que, embora as minhas mãos estivessem bastante limpas, as unhas ainda estavam sujas de sangue escuro da autópsia improvisada. Reprimi o impulso de fechar as mãos, murmurando discretamente em vez disso. Sou eu, creio. Estou com as regras. O Major MacDonald olhava com curiosidade para nós. Tê-lo-ia ouvido? Houve um burburinho junto à porta e eu virei-me. Para meu grande alívio, era Jamie. Estava desgrenhado, o casaco rasgado e exibia o que parecia o começo de um olho roxo. Mas fora isso, parecia não ter sofrido mais nada. O meu alívio deve ter transparecido no meu rosto, pois o seu ar sombrio suavizou-se um pouco e ele anuiu com a cabeça quando os nossos olhos se encontraram. Em seguida, endureceram-se outra vez ao ver Duncan. Agachou-se sobre um dos joelhos ao meu lado. Ele está bem, informei-o, antes que perguntasse. Alguém o atingiu na cabeça e amarrou a tua tia. A sério? Quem? Ergueu os olhos para Jocasta e colocou a mão no peito de Duncan, como se quisesse certificar-se de que ele realmente respirava. Não faço a menor ideia, respondeu ela enfaticamente. Se soubesse, já teria enviado homens para caçar os malandros. Os lábios dela comprimiram-se numa linha fina e uma onda de rubor tomou-lhe conta do rosto outra vez ao pensar nos agressores. Ninguém viu os canalhas? Creio que não, tia, respondeu Jamie calmamente. Com tanto tumulto na casa, ninguém sabe o que procurar, não é? Ergui uma das sobrancelhas para ele numa pergunta silenciosa. O que é que ele queria dizer com aquilo? Teria Bonnet escapado? Pois, sem dúvida, teria sido Bonnet a invadir o quarto de Jocasta. Tumulto ou não, não podia haver vários criminosos violentos à solta na mesma noite num lugar do tamanho de River Run. Jamie abanou a cabeça imperceptivelmente. Olhou para as minhas mãos, viu o sangue sob as unhas e ele próprio ergueu uma das sobrancelhas. Teria eu descoberto alguma coisa? Teria havido tempo para eu ter a certeza? Anuí com a cabeça e um leve arrepio percorreu-me. Sim, eu sabia. Assassinato, formulei silenciosamente com a boca. Ele apertou-me o braço num breve gesto de encorajamento e olhou por cima do ombro. O major tinha finalmente conseguido empurrar a maioria das pessoas para o corredor, mandado os criados buscar tónicos e refrescos, um cavalariço para trazer o xerife de Cross Creek, os homens para vasculhar as imediações em busca de possíveis bandidos e as mulheres para o salão, no piso de baixo, num alvoroço de excitada perplexidade. O major fechou a porta com firmeza atrás deles. Em seguida dirigiu-se energicamente para nós. Então, vamos pô-lo na cama? Duncan começava a mexer-se e a gemer. Tossiu e engasgou-se um pouco, mas felizmente não vomitou. Jamie e o major MacDonald levantaram-no, os braços inertes à volta dos seus ombros e conduziram-no para a enorme cama de Dussel, onde o deitaram com absoluta indiferença sobre a colcha de seda. Com um leve e atávico sentido de dona de casa, enfiei uma macia almofada de veludo verde sob a sua cabeça. O enchimento era de farelo, mas estalou ligeiramente sob a minha mão e desprendeu um forte aroma de lavanda. O cheiro de lavanda era bom para as dores de cabeça, é verdade, mas eu não sabia se seria suficiente para este caso. Onde está a Faedes? Ulisses conduzira Jocasta para a sua poltrona e ela deixou-se afundar no couro macio, parecendo repentinamente velha e cansada. A cor desaparecera-lhe das feições, juntamente com a raiva, e os seus cabelos brancos caíam-lhe desordenadamente pelos ombros. Mandei a Faedre para a cama, tia. Brie tinha entrado, sem ser notada na confusão, e recusara-se a ser retirada pelo major. Inclinou-se sobre Jocasta, tocando-lhe na mão, preocupada. Não se preocupe, eu cuidarei de si. Jocasta colocou a sua mão sobre a de Brie, agradecida, mas sentou-se mais direita, parecendo perplexa. Mandaste-a para a cama? Porquê? O que é que em nome de Deus está a arder? Ela sobressaltou-se alarmada. Os estábulos estão a arder? O vento mudara de direção e o ar da noite entrava por um vidro partido por cima do banco da janela, carregado do cheiro de fumo e de um odor leve e terrível de carne humana queimada. Não, não, os estábulos estão bem. A Faedre ficou perturbada, explicou Brie com alguma delicadeza. O barracão, junto à horta, parece ter-se incendiado e o corpo da sua mãe, o rosto de Jocasta, ficou totalmente inexpressivo durante um momento. Em seguida, endireitou-se e uma expressão extraordinária surgiu no seu rosto. Algo quase como satisfação, embora com um ligeiro toque de perplexidade. Jamie estava de pé, atrás de mim. Ele também viu claramente essa transformação, pois eu ouvi-o dar um leve grunhido. Sente-se melhor, tia? Perguntou ele. Ela virou o rosto para ele, uma das sobrancelhas erguidas numa resposta sarcástica. Estarei melhor depois de um trago, disse ela, aceitando o copo que Ulisses lhe colocou habilmente nas mãos. Mas sim, sobrinho, estou bem. E Duncan? Eu estava sentada ao lado de Duncan na cama, o seu pulso na minha mão, e podia senti-lo voltando à superfície da consciência, as pálpebras adejando e os dedos torcendo-se ligeiramente na palma da minha mão. Ele está a recuperar os sentidos, assegurei-lhe. Dá-lhe um brandy, Ulisses, ordenou Jocasta. Mas eu interrompi o mordomo com um sinal de cabeça. Ainda não, ele vai engasgar-se. Sente-se em condições de nos contar o que aconteceu, tia? Perguntou Jamie, com uma perceptível contundência na voz. Ou é melhor esperar que Duncan volte a si? Jocasta suspirou, fechando os olhos durante um momento. Ela era tão boa como qualquer um dos Mackenzie em esconder o que estava a pensar. Mas neste caso era evidente o que ela estava a pensar. E, aliás, furiosamente. A ponta da sua língua tocou num ponto ferido no canto da boca e percebi que ela devia ter sido também amordaçada, além de amarrada. Eu sentia Jamie atrás de mim, a fervilhar de agitação. Tão perto como estava, eu ouvia-lhe os dedos rígidos a tamborilar suavemente na coluna da cama. Por mais que eu quisesse ouvir a história de Jocasta, queria ainda mais ficar sozinha com Jamie para lhe contar o que tinha descoberto e tentar saber o que acontecera na escuridão da horta. Fora do quarto, vozes murmuravam no corredor. Nem todos os hóspedes se tinham dispersado. Consegui entender trechos abafados, totalmente queimado. Só restaram os ossos. Roubado? Não sabe. Verifico os estábulos. Sim, completamente queimado. Um profundo estremecimento percorreu-me e eu agarrei a mão de Duncan com força, lutando contra um pânico que não compreendia. Deve ter parecido estranha, pois Bree disse baixinho: Mamã? Ela olhava para mim com a testa franzida de preocupação. Tentei sorrir-lhe, mas os meus lábios pareciam paralisados. Jamie pôs as mãos quentes e grandes nos meus ombros. Eu estivera a suster a respiração sem perceber. Com o toque das suas mãos, exalei com uma pequena arfada e respirei outra vez. O Major MacDonald olhou-me com curiosidade, mas a sua atenção foi imediatamente desviada para Jocasta, que abriu os olhos e virou o rosto na direção dele. É o Major MacDonald, não é? Ao seu serviço, senhora. O Major fez uma reverência automática, esquecendo-se, como em geral acontecia com as pessoas, que ela não podia vê-lo. Agradeço-lhe pelos seus corajosos serviços, Major. O meu marido e eu estamos-lhe profundamente gratos. O Major fez um som educado, descartando o mérito. Não, não, insistiu ela, endireitando-se e afastando o cabelo para trás com uma das mãos. O senhor passou por grandes dificuldades por nossa causa e não devemos abusar mais da sua bondade. O Ulisses leva o Major para a sala de visitas e prepara um lanche apropriado para ele. O mordomo inclinou-se obsequiosamente. Notei pela primeira vez que ele vestia uma camisa de dormir sobre calças não afiveladas nas pernas, embora tivesse enfiado a peruca na cabeça, e conduziu o Major com firmeza na direção da porta. MacDonald pareceu ridiculamente surpreendido e não menos contrariado por ser mandado embora daquela forma civilizada. Ele que, obviamente, pretendia ficar e ouvir todos os pormenores escabrosos. De qualquer modo, não havia uma maneira educada de resistir. E ele fez o melhor que pôde, inclinando-se dignamente ao despedir-se. O pânico começara a arrefecer, de maneira tão desconcertante como chegara. As mãos de Jamie irradiavam um calor que parecia espalhar-se pelo meu corpo e a minha respiração voltou ao normal. Eu já podia concentrar a atenção no meu paciente, que abrira os olhos, embora parecesse arrepender-se. Ai, Moquen! Duncan apertou os olhos contra a claridade da lamparina, focando-se no meu rosto com alguma dificuldade. Depois ergueu-os para Jamie, atrás de mim. MacDoob, o que houve? Uma das mãos de Jamie deixou o meu ombro e apertou o braço de Duncan. Não te preocupes, Zacharyde. Ele olhou significativamente para Jocasta. A tua mulher já ia começar a contar-nos o que aconteceu, não é, tia? Houve uma leve, mas inconfundível ênfase na pergunta. E Jocasta, assim colocada na berlinda, contraiu os lábios, mas depois suspirou e endireitou-se, obviamente resignada à desagradável necessidade de fazer confidências. Os presentes são todos da família? Tendo-se assegurado de que não havia ninguém que não fosse da família, anuiu com a cabeça e começou o relato. Ela tinha dispensado a criada e estava prestes a ir para a cama, disse. Quando a porta que dava para o corredor foi aberta repentinamente e o que lhe pareceu serem dois homens, entraram. Tenho a certeza de que havia mais do que um. Ouvi-lhes os passos e a respiração, disse ela, franzindo o senho concentrada. Poderia haver três, mas creio que não. Mas só um deles falou. O outro deve ser alguém que eu conheço, pois permaneceu afastado, bem lá no outro lado do quarto, como se tivesse medo que eu o reconhecesse de alguma maneira. O homem que falara com ela era um estranho. Tinha a certeza de que nunca ouvira a sua voz. Era um irlandês, disse ela. E a mão de Jamie apertou-se abruptamente no meu ombro. Falava muito bem, mas não era um cavalheiro, de modo algum. As suas narinas alargaram-se um pouco, com inconsciente desdém. Não, de modo algum, disse Jamie num sussurro. Bree surpreendera-se um pouco à palavra irlandês, embora o seu rosto não exibisse mais do que as sobrancelhas ligeiramente franzidas, em concentração, enquanto ouvia. O irlandês fora educado, mas brusco nas suas exigências. Ele queria o ouro. Ouro? Fora Duncan quem falara. Mas a pergunta era evidente no rosto de todos. Que ouro? Não temos nenhum dinheiro em casa, além de algumas libras esterlinas e algum dinheiro da proclamação. Jocasta pressionou os lábios com força. Mas não adiantava mais. Não agora. Ela fez um ruído rouco na garganta. Um protesto contido a ser compelida a revelar o segredo que guardara por tanto tempo. O ouro do francês, disse ela abruptamente. O quê? Disse Duncan estupefacto. Tocou no galo atrás da sua orelha cuidadosamente, como se estivesse convencido de que o golpe lhe afetara a audição. O ouro francês! Repetiu Jocasta com certa irritação. Que foi enviado para cá, pouco antes de Culloden. Antes? Começou Bree a dizer, com os olhos arregalados. Mas Jamie interrompeu-a. O ouro de Luís, disse ele baixinho. É isso que está a dizer, tia? O ouro do Stuart? Jocasta deu uma pequena gargalhada, absolutamente sem humor. Um dia foi. Ela parou, tomando atenção ao que se passava. As vozes tinham-se afastado da porta, embora ainda houvesse barulho no corredor. Ela virou-se para Bree e gesticulou em direção à porta. Vai ver se ninguém está com o ouvido no buraco da fechadura, querida. Eu não abri mão da minha paz durante 25 anos para agora deixar que a notícia se espalhe por todo o condado. Bree abriu um pouco a porta, espreitou lá para fora. Em seguida fechou-a, informando que não havia ninguém nas imediações. Ótimo. Vem aqui, querida, senta-te ao meu lado. Mas não. Primeiro pega aí no estojo que eu te mostrei ontem. Parecendo mais do que intrigada, Bree desapareceu dentro do quarto de vestir, regressando com um estojo fino de couro preto desgastado. Ela colocou-o no colo de Jocasta e sentou-se num banquinho ao lado da tia, dirigindo-me um olhar levemente preocupado. Eu estava a sentir-me perfeitamente bem outra vez, embora um leve eco daquele estranho medo ainda ressoasse nos meus ossos. Mas anuí com a cabeça de forma tranquilizadora para Bree e inclinei-me para dar a Duncan um gole de brandy diluído com água. Agora eu sabia o que era essa antiga inquietação. Fora aquela frase, ouvida sem querer, as mesmas palavras que uma menina ouvira uma vez, sussurradas no aposento contigo pelos estranhos que lhe tinham vindo contar que a sua mãe não iria voltar, que ela morrera. Um acidente, uma queda, fogo, ardeu até aos ossos, dissera a voz, aterrorizada. Ardeu até aos ossos. E a desolação de uma filha para sempre abandonada. A minha mão tremia e o líquido esbranquiçado escorreu num fio pelo queixo de Duncan. Mas isso foi há muito tempo e noutro país, pensei eu, endurecendo-me contra a maré de recordações. E além disso, Jocasta esvaziou o seu copo, colocou-o sobre o banco com um leve baque e abriu o estojo no seu colo. Um brilho de ouro e diamantes surgiu e ela levantou uma fina vareta de madeira que segurava três anéis. Um dia eu tive três filhas, disse ela, três meninas, a Clementina, a Seonag e a Morna. Ela tocou num dos anéis um aro largo com três grandes diamantes incrustados. Isto era para as minhas filhas. O Hector deu-mo quando a Morna nasceu. Sabes que significa amada? A sua outra mão largou a caixa e estendeu-se a tatear. Tocou no rosto de Bree e Bree segurou-lhe a mão, tomando-a entre as suas. Eu tinha uma filha viva de cada casamento. Os longos dedos de Jocasta sondaram delicadamente, tocando um anel de cada vez. A Clementina era de John Cameron. Casei-me com ele quando mais não era do que uma criança. Ela nasceu quando eu tinha 16 anos. A Seonag era filha de Black Hugh. Era morena como o pai, mas possuía os olhos do meu irmão Colm. Voltou os olhos cegos para Jamie rapidamente. Depois inclinou a cabeça para trás, tocando novamente no anel com três diamantes. E depois Morna, a minha última filha. Tinha apenas 16 anos quando morreu. O rosto de Jocasta estava impassível, mas a linha da sua boca amenizava-se ao pronunciar o nome das filhas falecidas. Lamento imenso, tia. Bree falou baixinho. Baixou a cabeça para beijar os nós dos dedos da mão que segurava, protuberantes com a idade. Jocasta apertou-lhe um pouco a mão em agradecimento, mas não se deixou distrair da sua história. O Hector Cameron deu-me isto, disse Jocasta tocando no anel. E ele matou as três, as minhas filhas. Matou-as pelo ouro do francês. O choque do que eu vira fez-me perder o ar e pareceu cavar um buraco no meu estômago. Senti Jamie ficar imóvel atrás de mim e vi os olhos injetados de Duncan regalarem-se. A expressão de Brianna não se alterou. Ela fechou os olhos durante um momento, mas continuou a segurar a mão longa e ossuda. — O que é que lhes aconteceu, tia? — perguntou ela serenamente. — Conte-me. Jocasta ficou em silêncio durante alguns minutos. O aposento também. Não se ouvia nenhum som, exceto o zumbido das velas de cera a queimar e a respiração ruidosa, ligeiramente asmática, de Jocasta. Para minha surpresa, quando voltou a falar, não foi para Brianna. Em vez disso, ela ergueu a cabeça e virou-se novamente para Jamie. Então, sabes a respeito do ouro, Amik Mofeatar? Perguntou ela. Se ele considerou aquela uma pergunta estranha, não deu nenhum indício disso. Apenas respondeu serenamente. Ouvi alguma coisa a respeito disso, disse eu. Moveu-se, dando a volta à cama para se sentar ao meu lado, mais perto da sua tia. Tem havido boatos nas terras altas, desde Culloden. O Luís enviaria ouro, disseram, para ajudar o primo na sua guerra santa. Depois disseram que o ouro fora enviado, mas nunca ninguém o viu.